eu posso entrar. Em tua presença, e te adorar. Em tua presença, através de Jesus. Novo e vivo caminho, para os teus lábios, meu amado Pai. Não há mais separação. Da tua presença tenho plena comunhão. Em tua presença, através de Jesus. Novo e vivo caminho, para os teus átrios, meu amado Pai. Este é o lugar. Te adorar, te adorar.